Não deixe que roube sua brisa. Envolver nos assaltos, bandido sabe qual é. Só nas trapaças, no bang, sem ter polícia no pé. Atitude é pra quem tem, saber fazer a coisa certa, se comportar nas ações e ser dono das moedas. Nunca deu mole na ideia, ficava sempre atento. Na maioria do enquadro, pras vítimas era um tormento. No estilo marrentão, maloqueirado, ladrão. Fazia o corre à vontade, as onças mico, né não? Pensava que tinha tudo, mas nunca dava. Que fique pra dar conforto à velha e também à sua família. Filho, vem pra casa. Não, não, mãe. Me deixa. Mas, meu filho, você fica na rua o tempo inteiro. Mas é pra me garantir, mãe. Meu filho, a única garantia que temos é ao lado do nosso Deus. É, mãe, mas no momento eu estou me garantindo com isso aqui, ó. Mas como todo malandro, o corre sempre prossegue. Se junto com os bandidos e foi meter um 5-7. Vai todo mundo pro chão, que era a senha dos milhão. Não estou de brincadeira, miolo explode, cuzão. E a polícia invadiu, com bomba tudo explodiu. E no meio da fumaça, velhos pipoco cobriu. Infelizmente, meu mano, o corre foi um desacerto. O mano que era responsa morreu com tiro no peito.